Koto, o cordofone japonês. Um programa de Gonçalo Cruz. Thank you. geralmente com 13 cordas dedilhadas, o koto é o instrumento nacional do Japão. O seu corpo é de madeira de paulownia, tem cerca de 1,80m de comprimento. Cavaletes móveis para cada corda, tradicionalmente de seda, e muitas afinações. O instrumento é tocado com pequenas palhetas no pulgar e nos dois primeiros dedos da mão direita. A esquerda, entretanto, pode aumentar o tom ou modificar o tom. Durante uma apresentação, o intérprete senta-se com o instrumento à sua frente, geralmente vestindo trajes tradicionais como yukata ou kimono. Inicialmente, a palavra koto aplicava-se para genericamente designar todo o tipo de cordofones. Durante os períodos Nara, entre 710 e 784, e Heian, entre 794 e 1185, indicava todos os instrumentos de cordas, incluindo o biwa, no koto, o kin, cítara de 7 cordas, e o so no koto, cítara de 13 cordas, ou jusangen. À medida que crescia o número de diferentes instrumentos de cordas no Japão, a denominação outrora básica de koto já não conseguia descrever a variedade destes instrumentos e assim as particularizações apareceram. Este tipo de instrumento deriva por um lado das cítaras com e sem cavaletes existente na China. Neste último caso, o chin originou um tipo de koto com uma ou duas cordas, o ichigenkin e o nigenkin, usado no século IX no Japão. Mas, neste país, são muito comuns as cítaras com cavalete que derivam do Cheng e Se, com semelhanças ao Yatga, mongol, ao Gayangyum e ao Ajeng, coreanos, e ao Dantran, vietnamita. A Vina, antiga cítara indiana, poderá ser o protótipo para todas estas cítaras asiáticas. O antepassado direto do koto foi o zheng ou guzheng chinês. Foi introduzido pela primeira vez no Japão, vindo da China, nos séculos VII e VIII. A primeira versão conhecida tinha 5 cordas e depois passou a ter 7. Foi inicialmente interpretado apenas na música de corte chamada Gagaku. No Gagaku, o koto designa-se por Gakuzo. Com o tempo, passou a ser utilizado não apenas como instrumento tocado em agrupamentos, mas também como instrumento de acompanhamento de cantor. Por volta do século XVI, o monge Kenjun, de Kyushu, criou a escola Tsukuchi, de música para koto. Yatsuhashi Kenjo, um músico cego de Kyoto, treinado no Chamisen, aprendeu com um músico da corte japonesa o estilo Tsukushi, no século XVII. Embora o instrumento tenha sido restringido ao usufruto da corte, Yatsuhashi é considerado o primeiro músico a apresentar e ensinar o koto ao público, em geral, sendo conhecido como o pai do koto moderno. Naquela época, a escala pentatónica hemitónica, com semitons, conhecida como Miyakobushi Onkai, prevalecia entre as pessoas comuns e já era adotada na música do Shamisen. Yatsuhashi Kenjo criou uma nova afinação chamada Irajoshi, ainda hoje usada como a afinação formativa do instrumento. Thank you. Thank you. Yeah. Foi um dos membros estimados de uma guilda de cegos chamada Todo. Esta organização, hierarquicamente estruturada, recebeu proteção do shogunato e recebeu vários direitos exclusivos, como a de intérpretes musicais profissionais. Consequentemente, dedilhar o koto foi neste período executado exclusivamente por esta guilda de artistas cegos e, como tal, impediu que civis comuns se tornassem artistas profissionais do instrumento. À medida que os músicos cegos, Todo, começaram a ensinar koto aos civis, a beleza contagiante do instrumento gradualmente se disseminou pela população. Kenjo é um termo que se refere à mais prestigiada categoria da hierarquia da guilda. Na era de Yatsuhashi, a música Sokyoku e de Shamisen eram vistas como distintas e não costumavam ser tocadas juntas. A música da escola Yatsuhashi foi transmitida às gerações seguintes pelos seus alunos e continua até hoje. Thank you. Duas escolas de Koto historicamente significativas desenvolveram-se no Japão, a escola Ikuta e a escola Yamada. Um membro da guilda Todo, chamado Ikuta Kenjo, fundou a Ikuta, baseada na região de Kansai, ou seja, Osaka e Kyoto. Ikuta Kenjo deu uma contribuição histórica ao combinar o Koto com o estilo Jyuta para Jamisen, instrumento que anteriormente acompanhava canto. Para que o Koto acompanhasse o Chamizen, era inevitável que novas técnicas e produção de tons para um instrumento se desenvolvessem durante este período. A escola Yamada foi fundada por Yamada Kenjo em Edo, atual Tóquio, durante o século XVIII. Incorporou a música do Joruri, uma narrativa cantada, acompanhada com Chamizen. Influenciado pela música do Joruri, Yamada Kenjo compôs música de koto para voz. Durante a fase final do Shogunato Tokugawa, o governo militar do Japão durante o período Edo, de 1603 a 1868, a guilda Todo foi abolida, facilitando a possibilidade de cidadãos comuns tentarem carreiras profissionais como músicos de koto. Com o início da era Meiji, entre 1868 e 1912, a música ocidental foi lentamente introduzida no Japão. Thank you. Existem cerca de 13 afinações padrão para o koto e muitas variantes. Como todas as outras músicas populares japonesas do século XVII em diante, essas afinações baseiam-se na tradição mais antiga, remontando às escalas Ryo e Ritsu, preservadas em parte na forma Yo ou na escala In moderna. Peças ocasionais do século XIX, que foram deliberadamente escritas no modo usado no gagaku anterior, bem como o uso da afinação holandesa, proveniente da área comercial em Dejima, na Baía de Nagasaki. O sistema Yo-In continua a ser a fonte tonal fundamental para a música nipónica do século XVII em diante, com exceções sendo a música da corte revivida, as novas peças de teatro no e o trabalho de compositores de vanguarda após a Segunda Guerra Mundial. Thank you. Thank you. Michio Miyagi, que viveu entre 1894 e 1956, foi um compositor e intérprete cego, considerado o primeiro compositor japonês a combinar música da Europa e dos Estados Unidos com a música koto tradicional. Miyagi é amplamente considerado o responsável por manter vivo o koto quando as artes tradicionais japonesas estavam a ser esquecidas e aculturadas. Elaborou mais de 300 novas obras para o instrumento antes de morrer num acidente de comboio aos 62 anos. Inventou o Zushi Shigen, um grande koto de 17 cordas de sonoridade grave. Criou novas técnicas de interpretação, transformou formas tradicionais, aumentando a popularidade deste cordofone. Miyagi criou novas técnicas de interpretação para o koto, incluindo o pizzicato, o staccato e harmonizações. A maioria dessas técnicas são adaptações de práticas instrumentais ocidentais, mas uma delas, o ajiki, foi retirada da música para chamizen. Miyagi foi o primeiro compositor de instrumentos tradicionais a utilizar o estilo clássico ocidental de canto, ou a elaborar para grupos de instrumentos que não haviam anteriormente sido utilizados por compositores tradicionais. Estes incluem o quarteto de instrumentos mistos, orquestras de instrumentos tradicionais, combinações de instrumentos ocidentais e tradicionais e concertos para koto e orquestra ocidental. A música de koto é conhecida em geral como sokyoku, a solo, shirabemono. O género mais importante é o danmono, uma peça de variação com várias secções, dan, cada uma normalmente com duração de 104 batidas. O termo para música de câmara com koto, sankyoku, significa Música para três. O ensemble padrão atual consiste num intérprete de koto, que também canta, um alaúdo chamizen com três cordas e uma flauta de bisel shakuhachi. Antigamente, uma variante curvada do chamizen, chamada kokyo, era usada com mais frequência do que a flauta. Thank you. Os instrumentos musicais intervenientes da Orquestra Gagaku Odierna dividem-se em três grupos. Os instrumentos de sopro, constituídos por flautas transversais de bambu, Kumabue, a mais pequena, com 6 orifícios, Kagurabue ou Yamatobue, média, também com 6 buracos, Ryuteki, flauta de dragão, ou Yokobue, a maior de todas, o Sho, um órgão de boca com 17 tubos, 2 deles mudos, variante do Sheng chinês, e ainda o Ishiriki, uma espécie de oboé de palheta dupla com uma sonoridade aguda de proveniência chinesa, derivando do Guan ou Bili, com 9 orifícios para a colocação dos dedos. Num outro grupo, encontramos os instrumentos de cordas, nomeadamente 2 tipos de cítaras, a Wagon ou Yamatogoto, com 6 cordas, e a Gakuzo, So ou Koto, variante com 13 cordas das cítaras chinesas, Chin e Cheng, e uma espécie de alaúde de origem persa, com 4 cordas e com um braço curto, Biwa ou Gakubiwa. Finalmente, temos a família dos instrumentos de percussão. Um tambor pequeno, com 2 superfícies, tocado na horizontal, assente num suporte, que conduz a orquestra Kakô. Um enorme tambor, assente numa plataforma especial e rodeado por uma balaustrada, Dadaiko. Um tambor suspenso sobre uma armação circular, batido apenas num dos lados com 2 paus, Taiko, Gakudaiko ou Tsuridaiko. Um tambor com uma configuração similar à de uma ampulheta, San no Tsuzumi, e gongos de bronze, Shoko. Thank you. O método de dedilhar o koto recebeu influências do método usado no gagaku. A adição de palhetas a três dedos, da mão direita, permanece inalterada. Quando passou a ser conjugado com o chamizen, o formato da palheta foi alterado. Koto não só pode ser ouvido como um instrumento solista, mas também em conjunto com vários instrumentos da mesma família. O século XXI prolonga a sua herança musical tradicional com o canto, ao mesmo tempo que funciona como um instrumento versátil capaz de abranger géneros como o rock, o jazz e o pop. Este programa teve locução de Matilde Pinheiro e João Soares Santos. Realização de Gonçalo Cruz. Thank you.